5022. 360 para o Galeão, decolada 10, curva direita, direita da Euleda, Prisim, Centauro Brasil 1-0, Smart Loop de Barbacena, controle em 1208, responder 5022, 2-6-2-1-3. Correto, 5022, na remota 1-4, chama pronto, pushback, acionamento, 1-6-2-1-3. Vai chamar. São 3154, ajuste altímetro no 097, reporte baixado, travado. Está baixado, travado, passando barradão. São 3154, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1150, grau 08, nós. Pouso autorizado, pistão no 0, são 3154. Fala, Tony, são 35, 61, 135, confins, 4 horas e 10. Confirmando 1-35 a bordo? Afirma. O Dan 3561 autorizado, táxi via pátio Índia, vai seguir o Boeing da Gol, que está mantendo através do portão 62 agora, como número 2, no ponto de espera da 1-0, torre 1-18, decimal 6, o ajuste 1-0-7, bom voo. 2-6 no ponto de espera, seguindo a aeronave da Gol, obrigado, tem uma boa tarde para 3561. Fala, Gol 1-8-0-6, com 1-1-4 a bordo, 114, 2-0-21, alternada é Recife. Autorizado, táxi via pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, o ajuste 1-0-7. O gol 1-8-0-6, tem um bom gol. Obrigado, autorizado, pátio Índia, ponto de espera 108-6, com 1017, 1-8-0-6. Salvador 6315. 6315, siga. A linha mantém após a passagem do... Autorizada, após o pouso do Airbus 320 da Tana Curtíssima, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Trava, a linha mantém após a passagem. Ou chame a 315. Zona 54, solo 54, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 3154219. Ali, vai. Boa tarde, tá 3154, livrou a transfer. 3154, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3154. Boa tarde, gol 1-8-0-6, não pode esperar, dá 1-0, pronto, fiz alfa, na verdade, não vai demorar aqui. Gol 1-8-0-6, atenção, espera, dá 1-0. Pronto, é 1-8-0-6. Gol 1806 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0-8-0-6. Na 63-15, decolar 256, assume controle, 120-8. Controle 1208, 63-15. Controle Salvador, Ocean Air 63-15. Salvador, Ocean Air 6213, na posição 14, remota 14 para o pushback. Subindo para 360, Oxané, 6315. Oxané 6213 está livre na remota, chama ataque. Está livre, chama ataque. Noite 06, autorizado decolagem, pista no 0, vento 190 graus, 05 nós. Para dar a decolagem para o Golden, noite 06, dá um 0. Salvador, controle Salvador, hoje não é 6315. Confirme para o controle? Hoje não é 6315, pro de Leda, se possível. Gente, Rui Leda. Oxa, né? 3-1-5. Não escuta, prossiga. Gente, Lagoa do Morro, 6 Novembro, Eco Yankee, 045 Visual. Aguarda um minuto pra cópia. O Eco Papa Golf, confirme a radial ideal de saída, até quantas milhas afasta? Até quantas milhas? Sistema controle 120-8. 208, gol no 806. Controle Salvador, eu vou 1-806 decolar. Gosto, papagou, cópia. Autorizado Sierra November Eco Yankee, nível 045 visual. Decolagem da pista 1-7, após decolagem primeira curva à direita. Ingresso a corredor axé restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 120-8, aciona 5010. Oscar papagou. 506, chega com o 1-806. Controle Salvador, boa tarde, gol no 648, cliente da Curvex. Gol no 648, acima identificação, chegada Mari, desce até o 050. Chegada Mari, 050, no 648. 1-1-8, decimal 6, tem um bom voo. Salvador Ground, azul 4065, gate 3, for pushback and start. Subindo no, para 230, Puca, Jamaracaju, gol no 806. Gente, confere, gol no 806, está em contato radar. Obrigado, boa noite, 06. 561 na decolada 01, no semicontrole 120, decimal 8. 208, decimal 1. Salvador, Salvador, 3561. Boa tarde. Boa tarde, então 3561, no contato radar, sua para o 380 Cedarbo. Salva 380, 3561. 3 horas e 50, alterna com fins. Oxanã 62113, táxi via pátio 1, Indian, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 017, tenha um bom voo. Com 17, vive táxi via pátio 1, Indian, no ponto de espera 286, Oxanã 6213, boa tarde. Azul 4065, ground. Ready, 4065. Ok, after the traffic by Avianca Company has passed at your tail, you are cleared to push back and start, come back right for taxi. Okay, after Avianca, start push back and start and call for taxi to 4065. Pagou o fedorizado, ingressa no 17, reposta aérea de pronto. Xanã 6315, Recife 1251, 3325. 251, 1325, Xanã 6315. Boa tarde, Oxanã 6213, pode esperar. Oxanã 6213, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento no 90 graus, 079. IBNR e decolar, pistão no 0, Oxanã, confirme só o vento. Vento 170 graus, 059, Oxanã. Valeu, obrigado, IBNR e decolar, pistão 10. Gol 806, chame Recife, 1245, alternado no 2085. 2045, 2085, obrigado, grande mãe. Só pagou autorizado decolagem da 17, vento 160 graus, 059. 48 dessa via para 2000 pés, ajuste 1017. Via para 2000 pés, 1017, 642. 48. Golf. Tapa para Golf. Papatão Golf, Papa Golf, prossiga. No Axé, 1000 pés. 1000 pés, corredor Axé, reportando fora da barra, Oscar, Papa Golf. Golf. É que transponde a Oscar Papa Golf, não recebo. Acione 5010. Acione 5010, posição normal. Normal. Salvador, boa tarde, Oceané 6213. Oceané 6213, contato radar, sumatório 360, saída da EL. Subida da EL, nível 360, por gentileza, autoriza pro de Leda. Autorizado. Autorizado Leda, nível 360, 6213. Go 4065, taxi via India, on hold point runway 10, call tower 118.6, the QNH 1017, have a nice trip. Okay, taxi via India, hold point runway 10, call tower 0465, clears in line up and take off, runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear line up and take off, runway 10, wind 160. Destino, porém, mantendo 1000 pés. Obrigado. Boa tarde, o Chanel 6326, sem identificação, chegada a mar e desce até o 050. Papa Tango, Papa Golf. Prossiga. Confirma a proa, destino. 280. Sente, então voe na proa 280. Vou pra lá. 3805, boa tarde, Guarulhos no 340. Tem um plano aqui já vencido pra 16h50. Apresentou alguma DLA, por quê? Pra 1810, peço DLA o 3805, informação do 1807, é isso? 1807. Ok, no 8 no 0, só um minuto pra cópia, então 3, 2, 0, 5. Motor departure, good afternoon, Azul 4065, passing 1300. Azul 4065, radio contact to departure, climb to level 340, dial departure. Dial departure up to 340, Azul 4065. Por favor, flua para 045 quando possível chamado de pouso. Ouro 648 estabilizado? Afirmativo, passou torre estabilizado no localizador, onde 48? Torre, 118.6. 118.6, obrigado. Salvador, uma boa tarde, Golão 648. 648, Azul Celtimetro no 0.7, reporte bastante travado. 2017, baixou e travou, Golão 648. Golão 648, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus e no 0, nós. Pouso autorizado, pista no 0, Golão 648. Autorizado Guarulhos, nível 340, via UP Zulu 44, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Eudes, a frequência do controle 120.8, aciona 5553. Para ti, boa tarde, é Portugal, 021, crossing back level 90, descending 160, bom parado. Portugal 021, Scotia Ident, clear, both arrival, descend flight level 070. Down flight level 70, both arrival. Stand 3805, chama pronto, portão 09. Chamada pronto, para o Pega, chamada portão 9, 30. Oscar, tá pago? Confirme o próprio destino. O senhor está voando direto do destino da presente? Confirme? Sim, deixa eu ver se eu pago quantas milhas eu vou nessa proa. Faz pronto. Nossa, Papa Golf. Gente, vai manter a minha escuta, Oscar Papa Golf, e reporte aproando a 280 direto destino. E caso necessite de desvios, efetue informe anteriormente para o controle. Mantendo a escuta do controle, subindo para 4.500 pés, aguardando a liberação do centro. Fica agora para 1.500 pés o Oscar Papa Golf e reporte 20 milhas. Gente, o Oscar Papa Golf confirma o B. Rádio 07, autorizada a decolagem com proa, a princípio proa norte. O vento 140 graus, 09 nós. Rodou, boa tarde, tripe 5627. Cliente da Romeu, por gentileza, autorização, Aracaju, nível 130. Papa Golf, frequência livre, alterne a frequência do centro, 1288, alternado no 260. Copiou as frequências do centro? Mais 40 minutos. Gente, então o Bruno só vai chegar aqui pra mim com mais 10 minutos, que só chega aqui pra mim com meia hora de antecedência. Quando aparecer aqui no sistema, eu chamo pra cópia, 35627. Sim, a gente vai aguardar então. Estacionar 6326, desça para 2000 pés, ajustando 097, livre LS, a ponte estabilizada. Oxané 6320, na escuta do controle. Controle Salvador, Oxané 6320, ciente da Quebec. Oxané 6320, sendo identificação, chegada mar e desça até o 050. Identificou, descendo para o 50, 6320. O tráfego mais próximo aí para a aproximação do LS é um Airbus da Avianca, que está aí mais 7 minutos aí para a aproximação. Okay? Então vai manter nosso escudo permanente e quando solicitado vai liberar aí com o do litoral sul, aguardando o sobrevoo no parque de exposições. Okay? Positivo, entendido, a gente abandona aí quando necessário, 07. Ok, da presente pode apoiar a vertical do parque de exposições. Gente, grato. Solo Salvador, 3805 no 09, puxe acionamento. Então 3805, coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua esquerda do portão 10. Após o parqueamento do Gol, está autorizado iniciar no 09, chama táxi. Após o Gol autorizado, chama táxi, 3805, obrigado. Do 4462, a senhora identificação, chegada é a Mari, desça até o 060. 060, perdeu contato com o centro espírito. Sente. Chanel 6320, desça para 3000 pés, ajuste 1017. 3000, 6320. Azul 4462, redução 2209. 220, reduzido, 4462. Portugal 021. Salve, guardado. Confirma speed. 502. Maintain 250, Portugal 021, descend 4000 feet, con 81017. Portugal 021, descend 4000 feet, con 81015. 1015, GNH now, get 4000. 1017, correction. Okie dokie, 1017 again. Trip 5627 na escuta para cópia. Copy. Confirma velocidade. Está mantendo agora 270. Liberar a restrição dos 220 em TAP. 270, o Oceaner 6320 e TAP. Inicie redução para 2.